Uma vida só. Tentativa e erro, sem muito tempo pra errar na verdade, sem manual de instruções. Fazer o que não gosta dá muito mais trabalho. Então me dá licença aqui, posso viver? A vida é corda bamba sem rede de proteção. Só quando se anda que se tem a noção de que muitos tentarão, poucos chegarão, exceção. Um em um milhão tem disposição, tenta a sorte. Não é questão de ver quem é mais forte ou quem tem mais pontuação acima da nota de corte. É questão de objetivo na busca, pra ser iluminado porque brilha o seu fusca. Eu só quero o que é meu sem tirar de ninguém. Com o dom que Deus deu, poder ir mais além. No caminho que escolhi pra seguir, progredir, levantar, se cair, mas manter, prosseguir. E eu vou buscar onde for, como for preciso. Eu preciso encontrar. Eu vou buscar onde for, como for preciso. Eu preciso encontrar. Meus sonhos me despertam até que eu os torne conquistas. Minha meta não deixa que eu a perca de vista. Realista, sei que nem tudo é tão poético, mas não vou ser feliz observando o mundo cético. Por isso equilíbrio, vontade, necessidade, responsabilidade, felicidade. Plena satisfação é utopia, mas faço o que posso pra ter minha cota todo dia. Espero poder cumprir com as obrigações e quero poder sumir com as preocupações. Ter condições de ser o que eu sou e deixar bem mais que saudade quando eu me for. Eu vou buscar onde for, como for preciso. Eu preciso encontrar. Eu vou buscar onde for, como for preciso. Eu preciso encontrar. Música é terapia, então tenho que ser paciente, ajudar pra que o onisciente me oriente a mudar a situação a meu favor, lutar com convicção aonde for, buscar sempre inspiração o bastante pra olhar pro futuro e apreciar o instante. É evidente que quantia é suficiente se eu dividir meu tempo e não me achar no quociente nenhum. Agradeço por poder escolher, valeu, e ofereço cada linha traçada. Mas ainda há muito trabalho a fazer, porque sucesso é a caminhada e não a linha de chegada. Eu vou buscar onde for, como for preciso. Eu preciso.